Já não há mais paciência. Sempre Maldita droga, ai, droga maldita, grande é a praga que se multiplica.

Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Mas sem deixar de ver mil vezes na carteira o seu retrato. Preciso então de ti para beber até cair. A conta desta vez sou eu que pago. Enche o meu copo, meu amigo, por favor. Dá-me o teu ombro para chorar a minha secar a minha ferida. Encho o meu copo, meu amigo, até ao fim. Depois dá-me outro, deixa-me encostar a ti. E se eu cair, amigo meu, leva-me a casa. Mas se a vir, nada lhe diga. É bom eu te encontrar, amigo, neste bar. Pois estava precisando companhia. Alguém para me ouvir, beber e dividir a dor que há muito tempo não sentia. Ela hoje me deixou, por isso eu aqui estou, sentado ao balcão, embriagado, bebendo para esquecer, mas sem deixar de ver mil vezes na carteira o seu retrato. Preciso então de ti para beber até cair. A conta desta vez sou eu que pago. Encho o meu copo, meu amigo, por favor. Dá-me o teu ombro para chorar a minha dor. Preciso tanto de afogar a minha mágoa, de secar a minha ferida. Encho o meu copo, meu amigo, até ao fim. Depois dá-me outro, deixa-me encostar a ti. E se eu cair, amigo meu, leva-me a casa. Mas se a vir, nada lhe diga. Se eu cair, amigo meu, leva-me a casa. Mas se a vires, nada lhe digas.